Leito, distrito, boga clandestina. Vivendo fatos reais, lidando bebidas mortais, entre loucuras, carnavais. Sei que você quer algo a mais, permanecemos iguais. Olhe nossos ancestrais, quem falou que algo mudou? Só colorirão canais anormais. Quem vai me dizer que são os normais? Os que matam as defesas animais, ou os que simplesmente aceitam da paz? Lá vou eu, lutar pelo que é meu, não tanto faz. Faça o seu antirar a Deus, confira seus ideais. É o ditado, quem planta colhe, mano. Se você ficar parado, vai entupir igual um cano. O relógio não espera por mim, ele é insano. O seu ódio te leva ao fim igual seu plano. Sei que a raiva não vem em vão, mas limpe seu coração. Nessa luta muitos ficam, mas também muitos se vão. Sofri muita enganação, mas sempre tive minha canção. Na roda presente os irmãos, verdadeiros aperto de mão. Indignado com esses filha da puta do sistema. Na tela bota o zorro e na sua cabeça uma antena. Sistema louco, brutal, miséria velha global. Zorra total, tá até zoando esse canal. Profundo, baixo astral, pensamento egoísta individual. Tristeza na mesa, sinal, no mundão, depressão é fatal. É fatal, pensa e escuta, né? Vão tomar agora, se liga só. A pergunta que desde nunca quis calar: quem nós paga pra proteger, recebe pra nos matar. E abusar desse poder, mas só pra aproveitar e ocultar a informação, visando nos desinformar. Acostumada a não pensar, vê se pode. Se deixam manipular e reclamam quando se pode. Tem que engolir a seco a mentira mascarada como um tapa sem mão na tua cara. Acorde. Alienado, cérebro atrofiado, todo errado. Me julga quando tá sendo baseado. Eu tenho pena dessa raça que não cuida a própria vida. Se complica a cada passo e cuida de quem tá do lado. Relógio ligado e contagem regressiva. E quem deve nessa vida tem os seus dias contados. Já programada, engoliu que nem mastiga. Digerir passando mal sem saber o que há de errado. Pô, pô, pô, pô, pô. É, Joey. Bagulho não é brincadeira, coração. Distrito, boca clandestina. O tempo voa, passa as horas no relógio. Um olho contando as horas, o outro no calendário. Sobrevivo aqui em Porto, que nós quer ainda não tem. Onde tempo é dinheiro e as creches virou Febem. Saio mais uma vez atrasado, mentes tomadas me cercam. Só torço pra ser perdoado. Hoje em dia pra vencer tá difícil. Carrega o peso pouco tempo, ossos do ofício milimetricamente prensado. Escuta essa track, praça cheia, domingão. Skate, dia de rap, fartura na mesa que nem boy. Sem brincar de super-herói, cultura tá formada. Nós destrói e reconstrói. Yo, 2000 agora. Distrito. Metamorfose ambulante, um bicho estranho e errante. Neuroses por código morse, distorce os papéis da amante. Avante, que me doutrina da sina de transpor paz. Clamando alternativa pra eternizantes do jazz. Mais uns erros pra somar, do cálculo universal. Melhor vivido e aprendido pra perceber o real. Pra esquecer o real, pra esquecer o real. Pra aquecer mais um erro, pra usar no meu recital. Mundo gira tipo bola, vai e vem tipo uma mola. E a rua me ensinou a ser prof da autoescola. Onde multas dói no bolso, da conta imaginária. Consciência pesaria, mas tu finge ser ao contrário. Final das contas, vi que o que resta é agradecer. E o fato de eu ter aprendido quando dei o braço a torcer. Mas não por outro ser, torcer braço só pra mim. Que é quem vai me acompanhar e ensinar até meu fim. Embalei as pernas com os ponteiros. E cada segundo que eu respiro é um segundo perdido. Vai de 1 a 6 rápido. O tempo é ligeiro nesse mundo corrompido. Embalei as pernas com os ponteiros. E segundo que eu respiro é um segundo perdido. Vai dar 1 a 6 rápido. O tempo é ligeiro nesse mundo corrompido. Embalei as pernas com os ponteiros. E cada segundo que eu respiro é um segundo perdido. Vai de 1 a 6 rápido. O tempo é ligeiro nesse mundo corrompido.